pra me conceder. São duas até morrer. E a tua história eu não sei. Mas me diga só o que foi. Amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem. É teu e de mais ninguém. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limite, viver uma grande história. Te adoro em tudo. Tudo.